Ritual 1. A vida segundo os elementos do hip-hop. A vida é um ritual. E a vida segue com as mudanças da lua. Hip-hop místico, ritualístico. Um mantra africano 100% rústico. Para que o universo nos ouça e a grande indústria não distorça. Zafrica, nossa música tem força. Zafricanos, sempre com novos planos, há mil anos lutamos e pensamos de onde viemos e para onde vamos. Sou fruto desta terra, onde sempre morei. A lei de Deus é a lei, sem imposto do rei, sem dízimo do frei. Periafricanos que lutam e não perdem a fé. Neste salve-se quem puder, tá tudo aí para quem quer. Mandamentos Zulus, movimentos Africa, se movimentar para se alimentar. Assim temos que lutar. É o tambor, é o ritual, é vigília, é partilha, é fé, é crença, é purificação para a família. Ancestral da mata, resistindo ao mundo alienista. Na selva periférica, quem é o terrorista? Atenção, disciplina na missão, não é filme de ficção. Irmão, não enlouqueça, irmão, ficção. Hip hop vive, revive. Hip hop revira a volta, sem professar. O professor está de volta, atento a todo instante, conforme a mente expande. Hip hop combatente, porque o rap é grande. A vida segundo os elementos do hip hop é o Zoom. Zafrica Brasil ZZZ de Zulu, ritual 1. Salve Zoom.